Índia 38, vai chamar a torre. Querido, boa noite. Chame Recife, frequência 1285, alterne 2545, boa noite. 2085, 2545, boa noite. Lutan 3662 na posição 8, já está pronto para o pushback e acionamento. Autorizado na 8, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, Lutan 3662. 04, solo 04, na minha escuta Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol 9604. No ponto de espera pronto, Chané BA 390. 310 autorizado, ingresso de colagem, centena, 8 nós, ajuste no 0 no 8. A linha de cola no 0 no 8, BA 390. Julian, chegou 1604. 604, siga portão 02. 02, quem é chegou 1604? 3-10 ao 08, controle, 1208, bom voo. 208, obrigado. 40 de autonomia. Pátio Índia, ajuste no 018, 1862.0, pronto. Ok, pátio Índia, 182 no ponto de espera. Aliás, 1862 no ponto de espera e no 018 ajuste, está 362. Chanema 310, contato radar, sul, manter o nível 350, manter a feira pouca. 350 pouca. Patrulha, boa noite, passarinho 2224. Passarinho 2224, identifique, desça até o 060 e reduza para 210 nós. Para o 060, reduzindo para 210 nós, passarinho 2224. 5.648. A 2.000 pés, ajuste 1018, só autorizado LS, reporte localizador. 2.018, chamou estabilizado, Freedom 048. Salvador, boa noite, total 9907, cruza 275 para 160, com informação, Victor. Total 9907, aciona identificação, chegada Bonfim, vê se mantém a 4.000 pés, ajuste no 08. Para 4.000, com 1.018, total 9907, chegada Bonfim. Aciona M3 no 3, desça para 3.000 pés, 1.018 ajuste. 3.018, 63 no 3. M3 no 3, reduza para 2109. 2109 na redução, 6303. Uma passarela 2224, reduzido para... já reduzido 210. Desça para 4.000 pés, ajuste no 08, passarela 2224. 4.000 na 08. Quanto espera dar um 0? 3.662 autorizado, ingresso da colagem, uma centena, 089, ajuste no 08. Ajuste no 08, está autorizado a alinhar e decolar, cabeceira 10, 3662. Falou, Salvador, bom 889. 9 para o táxi. Temos 94 a bordo, autonomia de 3 horas e 50 até no Confins. 386. Ele 15, reporta quando pronto, bom, 889 a Índia. Salvador, boa, né? 748 estabilizou no localizador da Fluida no zero. Gente, aperta o externo web, ajuste 1018. 48. Nutrition autorizado LS, desça para 2000 pés, mínimo 18 ajuste, reporte localizador. O senhor já está interceptando o localizador, reduzindo para manter a separação, e vai informar a full estabilidade em mais alguns instantes. O senhor 63, não sei. A saída do 224 desça para 3000 pés, ajuste altímetro no 08. Para 3000 na 08, 2224, passarelo. Confirme. 1889, por gentileza, reconfirme o ajuste altímetro. 1018. Positivo agora então, 1018, 1889, pode transferir para a torre? Firme, 18,6. Valeu. Autorizado, 10, ventre salvador, 1110 com 109. Rio, repouso 10-6748. 3662, decolado zona 5, controle, 1208. 208, boa noite. Controle 3662, boa noite, na APUC. Então 3662, contato radar, sub mantém a nível de voo 310, sai da APUC. 310 na APUC. Estabilizador ILS, Santa Vista, ouça 6303, repetido. Chame 6303, complete LS, chame a torre 1862, vamos pôr. 1862, completou o ILS, obrigado, até daqui a pouco. Certo. Rochinei 6310, chame Recife, frequência 12685, alterne 2545, boa noite. 2685, 2545, 6310, obrigado, boa. 313, continue o segundo, ajuste no 015, agora a gente está livre. 1015, o controle tinha falado 1018. Ajuste no 018. Ajuste no 1023, fumar o vento, gentileza. Uma centena com 0612. Ajuste. Zona 7, na minha escuta Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, seu Juliette, 48. 6313, ajuste no 018, na centena, 089, tem pouso autorizado, 90. Livre, pouso 90, outro 6313. 889, após o pouso do tráfego na curta, Airbus 320, ali mantém. O senhor pode tráfego ali mantém, 1-0-1-8-8-9. Passarelo 2224. Passarelo 224, completa LS, chame a torre 1862, é um bom. Grato, bom serviço, daqui a pouco, vou chamar a torre 6026. Torre cordial, boa noite, passarelo 2224, estabilizou no lock. 2224, boa, ajuste no 018, reporte no externo. Já ajustado no 018, vai reportar no externo. Juliette, portão 5. Juliette com 5, 4, 8. 6313, solou aos 1-9. Na minha escuta alfa, reporte antes da Juliette. Escuta ali de alfa, reporte antes da Total 9907, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. 2000 autorizado LS, reportará no localizador 9907. Colagem autorizada, 100 graus, 0612. Autorizado para decolagem na 10 com 889. Passando está, baixa travado 2224, passarelo. 2224, ciente, ajuste no 018, aguardando pista livre. Aguardando a pista livre, 2224. 972, acione identificação, chegada bom, desça para 4000 pés, ajuste 1018. Para 4000, 1018. Salvador, boa noite, bom no 076, informação Vitor. Pista livre, pouso autorizado, 180 graus, 10 nós. Livre pouso, passarelo 2224. Desça para o 050, 1018 às vezes. 050, 1018, 076. Pode manter a speed, que reduza. Quem modulou? 076. Tá liberado a velocidade no 076. É. Salvador Gol, no 889, decola. Gol no 889, contato radar, submanter nível 360, Vida El. 360, Wander Vida El, 889. Juliette, o funcionário 63. 3 no 3, prossiga, portão 01. Livre para o 01, grato. Canto 3662, chame Recife, frequência 1285, alterne 125, decimal 45, canto 3662. Canto 3662, 12685, alterna 12545, uma boa noite. Comandou total 9907. 9907, completa LS, chame a torre, 1 na Ciente, torre 118, meia, boa noite. Boa noite. Solos 2-3, na minha escuta, táxi via Alfa e Juliette, remoto 1-4, pátio 1. Alfa e Juliette, remoto 1-4, pátio 1, precisa ficar com sua escuta. 5, informação, Whisky. Boa noite, TAM 3305, aciona identificação, chegada Mari. Esse mantenha o 060. Tenta até o 060, chegada Mari, TAM 3305. Externo. Total, boa noite. Pista livre, tem pouso autorizado, nome 0, vento Salvador, 1 centena, 8 nós. Gente, autorizado pouso, 1 centena, 8 nós, total 9907. Gol 1604, assim de informação, motorização de tráfego para Fortaleza na posição 02. 9907, solo os 28, não me escuta até o pátio 3. Na sua escuta até o pátio 3, total 907. Oi, Salvador, voo 9604, informação Bravo, autorização de tráfego para Fortaleza na posição 02. 604, ciente, aguarda a coordenação em Copa Fortaleza. Te aguardando, voo 9604. Isso é para 2000 pés, está autorizado LF, 1018 ajuste, reporte localizador. Reportar localizador, 076-2000. Chama Centro Recife, frequência 125. Uno, alterne 13325, voo no 889. 251, 3325, 889. Redução para 210 nós, desce para o nível 050. 1018 é o ajuste. 050, até 3305. Negativo, 3305, desce até o 050. 050. Rio 5972, desce para 3000 pés, 1018 é o ajuste. 3000 pés, 1018. Voo no 604. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Pesulo 19. Dá 10, com a esquerda, saída Momo, transição Frote, controle 1208, transponder 5046. Cliente autorizado 370 para Fortaleza, Pesulo 19, decola da 10. Curva esquerda, saída Momo, transição Frote, 5046 no transponder, 120, decimal 8, é o controle, voo 9604. 9604, correto, reporte pronto, portão 2. Passará. Salvador, a boa, 6747360, Guarulhos. Ciente da Brava? Afirmativo. Pronto, cópia? Pronto. Autorizado, Guarulhos 36, decola 10, curva direita, saída da El, Lida. Após Lida, vai direto bridge, intercepta Pesulo 16, após prossegue conforme a rota do plano. Controle 120, decimal 8, transponder 5055. Ok, Guarulhos autorizado 360, da El, Lida. Após bridge, intercepta Pesulo 16. Pistão 10, primeira curva direita, 120, decimal 8 ao controle, 5055 ao transporte, 6747. 747, correto, reporte pronto.